Vazou daí. 789, lembrando na sua. 10 wind 120 degrees 08 knots. Midland runway 10 Air Portugal 021 Alpha, take on the wind please. Wind 120 degrees 120 08 knots. Obrigado. Bolo 07 para o táxi, 12:50 de autonomia. Alternativa é Uberlândia com 146 a bordo. Cadê, por gentileza? 146 a bordo. Gente, 10097, autorizado táxi. Índia, ponto espera, turno 1995, Alexandre 1094. Índia, pode esperar 2895, me liga, 1097, é bom. Salvador, boa tarde, Gono 255. ILS X-Ray, pistão no zero, baixada e travada. Gente, Gono 255, boa tarde, ajustado 1014, aguarda no zero livre. 1014, aguardando, 255. Airport Cozul, Tulan, Alpha on the ground, F08. Lead by right, X-Ray Foxtrot, 121, decimal, decimal 1. By the right, FDNZ, 1211, Airport Cozul, 021. Salvador, boa tarde, Gono 255, azul da porta. Luna 097, mantém o ponto de espera. Tá aí, Salvador. Boa tarde, azul 6918. Tá 13 milhas afastado, já visual do campo. Estabilizado. Gente, azul 6918, reporte externo, tá checado. Chamada externo, baixado travado, azul 6918. Recife, ano 28.8. Gente, Recife 288, 4008, boa. Posicionado 0, vento 90 graus, 08 não. Posicionado, pistão 0, 255. Portugal, Zulu 1 Alpha, clear Alpha, report before taxiway Juliet. Fly Alpha, report before Juliet, Portugal, Zulu 1 Alpha. Quero manter. Pois o colega ali, mantendo do 07. Papa Fox Charlie Charlie, bem autorizado a descida para 2.000 pés, ajustado 1014. Autorizado 2.000, ajustado 1014, Fox Trot Charlie Charlie, obrigado. Controle, está visualmente a cidade, tem um contato visual com o campo, ali Marquilo Bravo. Marquilo Bravo, chame 2.198, decimal 95. 2.95, abraço. Torre, Alfa Fatal, Lima Bravo. Lima Quilo Bravo, boa tarde. Juiz 1014, reporte vertical da rotatória, previsto uma espera sobre o vertical curva da esquerda. Bravo. Portugal 02 Alpha, clear Juliet 10 number 10. Está fora, ali o Marquilo Bravo. Marquilo Bravo inicia 360 pela esquerda, reporta nova longa final da Nascente. Solos 11, libera a direita na Fox, chama 121 no Romo antes da Alfa. Direita Fox, 121 antes da Alfa, gol 1225. Julio Sando 10 at Portiola, 021. Solo Chanel 6355, pushback acionar no ponto 4. Chanel 6355. Aguarde, pushback acionamento, 1-4. Externo, baixar travado, azul 69, 1-8. Chegou no 097, decolagem autorizada. Pistão na 0, vento no 20 graus, 089, 1097. Decolagem, bom, 097. 69 no 800, continue aguardando. Pistão na 0 livre, informa o tráfego à esquerda, pequeno porte. Mantém 4 milhas no setor norte, não interfere no seu posto. Gente, prossegue na aproximação, aguardando autorização, azul 69, 1-8. Portalemos o localizador, foco carenciado, obrigado. A 998 pouso autorizado, pistão na 0, 120 graus, 089. Pouso autorizado, azul 69, 1-8. Clima Kilo Bravo, autorizado final na 7, reporte através de Neymar. Pouso Kilo Bravo, 7. Fogo 1097, decolado aos 13, 208, bom voo. 208, boa. Pouso 097, decolou. 3114. Só tem previsão, por gentileza, para o nosso curso? Aproximadamente 2 minutos. Obrigado. Rono 255, Juliette, ponto 07, agilizando. Juliette para 07, agilizando na medida do possível, Rono 2. Lima Kilo Bravo, tu é? Agora tá frio animado, tô baixado de secado. Gente, continua no final da 7, tráfego ainda 9 escadas. Tá bom. Azul 69 no 8, solo 15, direita na Fox, solo 211. Direita na Fox, solo 211, azul 69 no 8. Oi Charles, boa tarde, essa é a sua identificação, desse a nível de voo 050 via chegada a Mari. 050... Seria uma possibilidade de voar na posição Duna? O carro meu estrada está tirado inicialmente voar na proa de ITAP. ITAP já ajuda, obrigado. Puxa, chamar 62, 63, 14, Dracalho. Puxa, né, 6355. Atento, aeronave da Portugal partindo no 90, livre, portão confirmado. Livre na remota no 4 do Pacho. Ok, vai coordenar o 6355. Fox Charlie Charlie estabilizado no localizador. Fox Charlie Charlie, complete sinal de LFX3, chame torre 1-8 decimal 95. 3895, obrigado, boa tarde. Papa Fox Charlie Charlie. Ajuste no 014, confirme intenção de pouso. Ponte 197 livre, Batalha 5. Cliente. Alfa Juliette, posição 03, Charlie, Charlie. Boa tarde, ajuste na 014, confirme intenção de pouso na 0? Afirmativo. Cliente, prossegue LS, reporte trem checado externo, Fox Charlie, Charlie. Fox, Fox Charlie, Charlie. De voo, nível 370, saída, Pouca, Jamo, Aracaju. Decola a pista 10 com curva esquerda, código 5512, controle 1208. Autorização, do 3-0, controle no aeroplano. A saída é a Pouca, São Jama, depois da Caju. Decola a pista 10 com curva esquerda, 1-2, está no transporte, o controle 208, voo 1-6-2-0. Correto, chama pronto, portão 05, voo 1-6-2-0. Entra com a pronto, voo 1-6-2-0, já toma. Para o taxa, né? 6-3-4, seu avião 4-3, volta na rede, com 3 horas de circulação. Fox Charlie Charlie. Fox Charlie Charlie, pouso autorizado, pista na 0, vento 120 graus 08, nosso. 120 com 8, pouso autorizado, Fox Charlie Charlie Charlie. Confirme o local de estacionamento, por gentileza. Seria o pátio 4. Ciente, copiado, sabe? Obrigado. Gente, o Xené 63 no 4, atento ao Embraer 190, direção do Juliette para o portão 03, após livre, Índia, ponto espera, turno 8295, ajuste altímetro no 0 no 4. Só com a 760, posso visitar, 295, ponto espera da mulher 63, no 4. Chegou. Salvador da 3297, pronto, cópia Confins, gate 021. Da 3297, aguarde Confins, CA Bravo Charlie Fox Trot, depara da Eule da Morte. Guardando da Eule da Morte, da 3297. É 355 para o táxi, 508 a bordo, 5 horas, vamos sair da Eule. O 6355 do Xané? Afirmativo, 108 a bordo, 5 horas, Galeão. Sete, 6355, como número 2, considera, turno 8395, ajuste altímetro no 0 no 4. Segue a aeronave da companhia com o número 2, considera. Número 2, Uno 097, Sami Recife, 128.8. 288, boa tarde. Bom voo. Nossa Romeo Charlie desça 2.000 pés, ajuste 1.094, autorizado o final do procedimento LS Exceda. A 10 reporta no curso localizador. 2.000 pés no 0.94, autorizado o X-ray da 10, reporta no curso, obrigado. Da 3297, autorizado CA Bravo, Charlie Foxtrot, via. Eu peso 1-0 por base, eu peso 1-6, gestão de conforto. Nível 360, saída. Bael, Leda, Mótima. Decola pista 1-0, direita. 5504, código 1-0-8, 0 controle. Nível de voo 360, CA Bravo, Charlie Foxtrot, via Tezulu 1-0, Pubase, Tezulu 1-6, conforme plano. Decola pista 1-0, saída da EL, Leda, Mótima, com curva direita. Controle 1-2-0-8, código 5504, da 6297. Correto, chama pronto, portão 02, da 3297. Ok, informa que já está pronto, solicita puxa acionamento 02. 7, aguarde, 1 minuto, com 3297, aeronave da Oxané passa na retaguarda, será autorizado na sequência. Ok, está assistindo, 3297. 3217, autorizado para estacionamento das 2 chip táxi. Chamando o táxi, 3217. Minha 3-1-4, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 20 graus, 08 nós. Decolagem 1-0-63-1-4. Pode ficar na pronta, 6-3-5-5. Puxando a 6-3-5-5, após a companhia, Nero manter. Nero manter, 6-3-5-5. Bom, 1920, pronto, pronto, despega o treinamento na posição 05. 08-63-14, obrigado. Está aguardando, Bruno, 1920. Passa, passa, passa, Charlie, Charlie, ao solo. Prole, Salvador, Xené, 6314, boa tarde. Xané 6314, boa tarde, contato radar na decolagem. Sub mantenha nível de voo 340 no PC 26 da Momo. Após passar 2.000 pés, autorizado voar direto Momo. Após 2.000, direto Momo, 6314. Voo 1869, a sua identificação deixa 4.000 pés via chegada bom. Foxtrot, Fox, Papababá, Foxtrot, Charlie, Charlie, ingressa Juliette, contorno Grande Pátio, Lima, Mike, Quebec, chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5, para prosseguir até o Pátio 4. Mari, para a chegada, Mari, reposta em drogue descida. Para evitar informações, afirmativo, vou ITAP em descida, nível de voo 050. Estabilizado no localizador, já visual, Oscar Romeo Charlie. Oscar Romeo Charlie, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5, obrigado. Contra em Salvador, Xané 6-3-5-5, decolou na frente. 6-3-5-5, contato para a decolagem, sub, mantenha nível de voo 360, na proa de Leda. Proa de Leda, para 360, né? Sara, obrigado. É, autoriza 17, uma base pra gente? Henrique modifica as regras. Agora os 2.000, tá autorizado. Curva à esquerda, base pela direita no 7, Oscar Romeo Charlie. Plano de voo modificado, regras visuais, ingressar na base, dono 7, Oscar Romeo Charlie. Obrigado. 3 horas, confirma o problema. 1-3-4. Ok, 1-3-4, Zambia. Cadê? 7, autorizado. Ligue a espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-4. 1-0-4, torre 1895, via Índia, ponto espera do 0327. Torre Salvador da 3217. Ah, 3217, autorizado ali, Ali mantém Y0. Ali mantém Y0, tá? 3217. Base, baixado e travado, Oscar Romeo Charlie. Oscar Romeo Charlie, pouso autorizado, pistão 97, vento no 30 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 97, para bater o Oscar Romeo Charlie. Pistão 3297, autorizado em área e decolar. Pistão 90, 130 graus, 08 nós. Decolar, pistão 0, tá? 3297. Desvia 3, 5. Desvia direita, ele tá falando atrás. Desvia, deixando a minha 3, 5, confirme quantas milhas? Desvio. Vai ser com ele? Entendi. Lembra, 63? Gente, essa é a 355. Crime? Afirmativo, ingressa na Quebec à sua esquerda agora, mantém a posição e chama a torre no 8.95. Vai seguir viatura follow-me da infra-aero, até o 44. Charlie, mantém a posição aqui, Quebec. Voo 4206, Sony identificação, desça para nível de voo 060 via chegada Mari, número 3 na aproximação. 060 Mari, autorizado via pista até o 44. 7 de coluna sua, escuta da Elê da Motman. Então, 3217, contato a decolagem, sua e mantenha nível de voo 360 e a saída da Euleida Motiva, após 2 mil pés, autorizado voo a Leda. Ok, após 2 mil pés, voo a Leda direto, sábado 360-3217. Oceano 63-14, chame Recife em 126.85. 26.563-14. Romeu Charlie até o pátio 5, autorizado para frequência livre estacionar, boa tarde. Ok, se não é Aerostar, obrigado. Chico, qual é a posição? Luna. Aí, a gente está mantendo a informação aqui, só que a gente tem um pouquinho para a direita agora. Gente, livre de Silvio, eu vou 1869. Espero que vai fazer um follow me para o senhor globalizar o seu parqueamento. Taxa autorizada em frente, após taxa Índia, no ponto de espera da Pistão 0, torre 118.95, altímetro 90, 14, voo no 620. Frente, Índia, lá no ponto de espera, torre 895, 14, voo no 620. 3217. 3217, gente, reporte quando na prova de líder. localizar de Guamonte, vapor civil. Aguarde com relação com o centro. Uno 869, confirma quantas milhas na proa? São 2 milhas, já está retornando, foi. Sim. Azul 4206, confirma sua velocidade indicada. 275, redução. Sente, reduza para 250 nós. 250. Tango Eco, Tango Índia, prossiga. Salvador, muito boa tarde. Com o 1-0, está próximo ao ponto de cartão Romero, pronto. Oceaner 6355, chame Recife, 125, decimal 1. Recife, 1-6355. Vento 120 graus, 079. O 1869, reutilizado descida 2000 pés. 2000 pés. Uma 119, acione identificação, contato radar 76 milhas do setor nordeste de Salvador, vou ir na proa de bons. Reporte unidade de descida. A 3217 negativo pelo de morte, vapor de rio foi lida. Eu estava voando mesmo. Passarido 2231, não confirma a velocidade indicada? 250. Gente, reduz a 230 mais. 230. Controle, consegue copiar o Tango Índia, confirme como recebe o controle. O 4201 está em ponto para ele, para a Sintocopia. Ele informa que está batendo 90, procedente de Recife e solicita a proa de margem. Tem que ser preciso mesmo manter a proa de mar no nível de voo 090 e tentar contato mais próximo de Salvador. Eu seta pela ponte azul 4206. 1869, livre LS X-ray na pista 10, reporte no curso do localizador. Reporte no localizador 869. Passarido 2231, reautorizado descida, 3000 pés, ajustado 1014. 3014, 2231. Doutor Salvador, muito boa tarde, o gol 1620 decolou na saída Puca. 1620, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 370, via saída Puca, após 2000, autorizado Vajama. Sim, subindo a 330 da Puca, 2000 direto Jambo, gol 1620. Sam 3217, chame Recife, 125, 1 no caso negativo, 133, decimal 25. Ok, copia primária, negativa secundária. 133, decimal 25, secundária. 2-5-4-3-3-2-5-3-2-1-3, obrigado. Agora vou 1169, Guarulhos, informação, Victor. 1169. Saída de quando a 10 com curva direita, Dael Leda Monte para a saída 5526, transponder 120.8. É o controle, o voo 1169. Correto, reporte pronto, voo 1169. Reporte está pronto, voo 1169. Passaria do 2231, inicie redução para 1809. 80-2231. Uno 869, complete final do procedimento e chame torre 1-8-95. 895, boa. Passarido 2231, desça 2000 pés, livre LSX-8. Pista 10, reposta no curso do localizador. 6-2000, vai reportar estabilizado 2231. Azul 4206, reautorizado descida 3000 pés, ajuste 1-0-1-4. Autorizado 3000 pés, 4206. 1869, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0-4. Guardando no 0-4. Azul 4206, veteração para sequenciamento. Corrijo, curva esquerda na proa 030, limitado pelo curso localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, passo 2-0. Tango Lima, aquilo zoou a sua identificação. Aquilo zoou, está em contato radar 29, liga no setor noroeste de Salvador, autorizada a chegada a mão, reporte nível de descida. Seu nível de voo 050. Azul 4206, deixa 2000 pés. 2000 pés, 4206. Azul 4206 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 055. Direita 055 para interceptar o lock. Ótimo, na proa 055 está autorizado o procedimento elétrico e após interceptar. Estabilizando 2231, passarela. Passagem 226, um completo sinal do procedimento, torre 1-8-95. 2-8-9-5. Controle Salvador, Tamatango, Lima, Quilosô. Se você vai para o VOR, para a corda mais próxima, tentar a destinação de regra, de pouso na vontade. Confirme na nave, o Lima, Quilosô. Confirma aqui, eu falei, o Lima, Quilosô. Autorizado da produção AR, reporte para visual para o cancelamento do plano instrumento. Uno 620 Xiaomi Recife, na frequência 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 4, área 126, decimal 45. Preferindo 2825, a segunda 2545, confere? Negativo, 125, decimal 45, bom voo. Obrigado, bom dia, valeu. Uno 9 é autorizado descida para nível de voo, corrida para 4 mil pés, ajustado 1-0 no quadro. Taxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62. Uno 0, vento 120 graus, 62 de nós. Ok, livre pouso, baixa travada, 2-3-1 passarelo. Relativo. Obrigado, bota. O Lima que usa o reautorizado desse DP 3.000 pés, ajuste no 0 no quadro. Zul 4206, chame Torre 1, 98, decimal 95, Bofusa. Torre 295. Guardou Azul 4265 no EDS X-Ray. Azul 4206, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste em 104. Continua aguardando, 4206. Salvador, 3560, informação e resposta. 3560, acione identificação. Lista, nível de voo 050, na proa de TAP, em TAP, desce via. 050, na proa de TAP, após TAP, via 3560. Solicita a EDS para a pista 10. 3560, mais à frente será autorizado inicialmente na prova de TAP para cumprir via após de TAP. Sim, 3560. Afirmo, Zero, transição lida, pode mostrar. Passaria 2231, Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, 1-2, 2-2-3. Voo no 169, não segue com o tibete acionamento. Voo no 169, aguarda. Aguardando. Já mais se travou, livre pouso 10, 4206. 169, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Campinas, via rota do plano, papelzulão no 0, Bubave, papelzulão no 6, BHZ, pós ECT Chomod. Após Zulu 30, Entite, nível de voo 340, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão 10, primeira curva à direita. aciona 5540, controle 120.8. Correto, reporte com o azul 699. O gol pode iniciar no 07? Gol no 69, coordenação que o Vistola após a passagem do ATR da passaria do Acaldo, reporte táxi. Bom, no 9 da presente, voe Itap, ou correção, voe Pelu. Voe Pelu para interceptar via Bonfim em Pelu, o rumo no 9 e a descida continua até 4 mil. O número 9 autorizado para o Chibec, é boa tarde. Autorizado, é boa tarde, o número 9. Azul 44, corrigindo, azul 4206, solas 49, libere primeira direita, polo no 2, 1, 1. Polo direito, 2, 1, 1, 4, 0, 2, 0, 6. Posição, ok? Solo, toma do azul 4206, na foto. Azul 4206, táxi via Alfa, reporte antes da táxi foi Juliette. Alfa, porta de Juliette, tá pegando aqui. Pelo Zulu livre de Zil. Positivo, rumo no 9, copiado rumo no 9 agora, de Zil esquerda, após Pelo. Sente o Lima pelo Zulu, modificado ao 1951, prossegue descida em condições visuais para 1.500 pés na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. O ajuste em Salvador no 0 no 5. Voo no 69 para o táxi. 144 a bordo. 3:46 de autonomia Galeão. Taxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera torre 1 com 8395, altímetro 0 no 5, gol no 69. 1015 é o ajuste, pátio Índia 295 no ponto de espera, boa. Batalha 2231, comandante Victor, guarde cópia. Checo Tango Índia. O Tango Índia inicialmente foi na proa da posição Itap da chegada Mar e Eco Tango Índia. O senhor pretende modificar mais à frente e ingressar nos corredores para pouso na 17 ou interceptar a final da 10 e curvar a base pela direita? Gente autorizada pro de Paribe, Eco Tango Índia, descendo ao 050 inicialmente. Tan 3560, está autorizado ELS Whisky, a descida está autorizada para 2.500 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 5, reposta estabilizada na final do procedimento. Autorizado ELS Whisky, vai descer para 2.500 com 1.500, Tan 3560. Até 2231 no pronto cópia. Alfa Charlie Índia, de Maceió para Salvador, mantendo a linha do litoral, mantém 1.000 pés. Em Barreiros, modifica para 085 e prossegue visual. Saída Momo, transição VATAP. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 55, 17, controle 120, decimal 8. Vai até pós-ponto, bateria 2231. Gente, rumo ao 9, mantendo 4.000 pés, estação vetor, mantenha presente pro, limite será magnética 100 de Sindra. Boa, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, acione identificação. Romeu, Romeu Lima, mantém o nível de voo 090, aguardando o contato radar, confirme a intenção, pouso na 10 ou pouso na 17. Decolou 56, controle em 120, decimal 8. Ok, 208, salão. Positivo, manter o nível 090, estou aguardando o contato radar. Eu gostaria de confirmar se o senhor pousa na 10 ou 107 visual. 4, controle 120, decimal 8. Controle, cono 169, cruzando 1.500 metros. Da esquerda para 210, limite ao lote. Correto, Vitor Charles, tem o cotejamento, confio em BOB. A esquerda para 210, limite ao lote. Combo Polo 9, estabilizar na 210, a descida está autorizada para 2 mil pés. Controle Polo 169. Voo 169, contato radar, sobe, mantém o nível de voo 360 via da El. Gente, é possível voar lenta, direto, visual? Roda é o número 69 após dia. É, desculpa, não compreendi. Boa posição da El para interceptar o perfil da subida em da El, o número 69. Ok, vou da El para interceptar o perfil. San 3190, redução de velocidade para 220 nós. 220 nós, San 3190. Juliette, Hotel Romeo, consegue condição de instrumento ou visual? Positivo, foi Paripe para ingressar no corredor Interlagos na proa de rotatória, o Juliette Hotel Romeo, a descida em condições visuais, o ajuste 190 no 5, se adequando às altitudes dos corredores. Juliette Hotel Romeo, 1500 pés na proa de Paripe, o Juliette Romeo, e reporte a 40 milhas de Salvador. Então, se você está na região de Passério Golfo, se for tráfego na região, decida em condições visuais. Rombo no 9, reassume navegação na proa de Duna, rombo no 9. Rombo no 9, não copiando o site. Firme, rombo no 9. Estabilizou, está 3560, ele é suíço. 3560, aguarde, rubo no 9, reassumindo navegação na proa de Duna. Rubo no 9, retornar na proa de Duna. O San 3190, descida está autorizada para 3 mil pés, o ajuste 190 no 5. Está sobre vetor, mantenha presente proa, o limite será o localizador. Foi para o San 3190, senhor? Positivo, San 3190. Mantendo a presente proa, desce ao 030, tá? 3190, limitado pelo lote. 3000, ajuste no 0 no 5. 3000 no 0 no 5. A 3560, completa final, torre 118, decimal 95, composto. 1895, boa. Torre Salvador, o San 3560, marcador externo, baixar de trabalho. San 3560, tráfego avistado, livre pouso de pistola 0, vento 140 graus, 129, ajuste 10 no 5. 10 no 5, autorizado pouso na 10, San 3560. Está pro intercepto da final do procedimento, reposto estabilizado, San 3190. Matiz S3, eu chamarei estabilizado, San 3190. Controle, o Papatango Lima, Kilo Zulu, na prova rotatória, no 1500, visual com aeródromo. Kilo Zulu, visual com campo, chama a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Graças. A bordo, 85 a bordo, alterna, Ribeirão Preto, 5 horas e 10 minutos. Taxa autorizada à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5, azul 9, no 9. Autorizada à direita via Índia, ponto de espera, decimal 0, torre 118, altímetro no 0, no 5, azul 19, no 9. No 0, no 5, aguardando modificação das regras na proa de Paris. Controle, Salvador. Boa tarde, Kilo Zulu a uma milha da vertical, visual com tráfego na final da 1-0. Pode prosseguir para a final da 1-0. Gente, o Lima Kilo Zulu tem condições de realizar 360 na vertical da RIMAR? Afirmo, Lima Kilo Zulu. Combo no 9 estabilizado, completa final, chama a torre 1-8, decimal 95, bom pouso. Lutão 3190 completa a redução para velocidade e aproximação, vai seguir um Embraer 1-0, passando agora o marcador externo, mantendo um grau de speed de 1-0 nós. Reduzindo, tá 3190. Para ingresso, corredor Interlago, Alfa Challenger. Gente, o Papa Romeo Alfa Challenger, condições visuais, 1000 pés, corredor Interlagos, reporta rotatória ou visual com campo? Rotatória ou visual com campo, Alfa Challenger. Alfa Challenger, ajuste 1-0, 1-5. Tá 3560, solo ao 03, libere primeira direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, 3560. Lima Kilo Zulu dá presente, inicie 360 pela direita, reporta reinterceptando a final da 1-7. Iniciando 360 pela direita, reportará interceptando a final novamente, Lima Kilo Zulu. 1-9 para informação, tráfego à sua esquerda. O Charlie 402 realizando esperas, não interfere com o pouso. Paciente, o rumo está visual. Contact via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3560. 9 de repouso. Romeu Lima, a descida está autorizada até o nível 050. Aguarde para o táxi, Vitor Charlie Hotel. Na final da 1-7. Sim. Lima Kilo Zulu, um novo 360, aguardando a autorização para o pouso. Novo 360, aguardando a autorização de pouso. Lima Kilo Zulu. 95, bom pouso. 1895, bom trabalho. Alfa Challenger, dá presente, efetuando 360 pela direita, mantendo 1000 pés e chama a torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 360 pela direita, 1000 pés, 18-9-5, Alfa Challenger. Voador, tá 3190, boa. 3190, continue a aproximação, aguarde autorização para o pouso, ajuste 1-0-1-5. Guardante está livre, tá 3190. Lima Kilo Zulu, para informação, tem um...